parece um tambor. Olhar pro sol, vencer o mar, admitir, brigar com o par, isso é nada. Não ter você, cair em si, morrer de amor, não é o fim, mas me acaba. Às vezes parece um tambor, mas não é tambor nem nada, é o coração que fica entre a paz e o terror. Quando vejo a sua cara entre as caras da multidão, logo fico cansado, como se tivesse estado a correr. Num segundo já me sinto sem uma gota de sangue, mal consigo respirar, sobreviver. Só Deus sabe o saldo creditado ao amor que lhe dou. Se terei sono tranquilo ou vida sobressaltada, não sei nada, não sei nada. Olha pro sol, vencer o mar, parece um tambor, mas não é tambor nem nada, é o coração que fica entre a paz e o teu. Quando vejo a sua cara entre as caras da multidão, logo fico cansado, como se tivesse estado a correr. Num segundo já me sinto sem sangue, mal consigo respirar, sobreviver. Só Deus sabe o saldo creditado ao amor que lhe dou. Se terei sono tranquilo ou vida sobressaltada, não sei nada, não sei nada.